aliança armada, tem trincheira cavada também. Tem fogo cruzado, tem cruz onde tombou alguém. Tem sangue no olho, tem granada pra explodir quem vem. Quem olha por nós na terra, senão o Senhor do céu. Quem me colocou na guerra, porque eu não nasci cruel. Quem me lucra quando as balas furam o peito ou rasga o véu. Quem me chora ao ver que a história vira glória no papel. No terror quem declarou que a morte é necessária, não se enganou, só confirmou o aumento na conta bancária. De quem fabrica coach ou se bate em véu. Também tem fura russa e matraca de Israel. E o que sobrou pra nós com a voz entoar? As gotas de amor que não deixarem secar. Correrão feito rio, irão me alimentar. Pra viver, pra compor, enquanto o pulso pulsar. Uma rajada, clima de tensão. Bomba de granada, mais dois no coração. Cima da rapa, cai mais um no chão. Céu voando as balas, sempre Cosme da Minha. Só rajada, clima de tensão. Bomba de granada, mais dois no coração. Cima da rapa, pronto pra atacar. Correu pra matar. Bala tracejante, não é sinal de cessar-fogo. Ilumina o céu do morro, dá sensação de ano novo. Teu milho vai pra panela, estoura igual pipoca. Ouve um barulho dos tecos, escapamento das motocas. Boca fechada predomina, mas abre uma em cada esquina. Boca fala, alguém assina e amanhece com formiga. Os bico gasta saliva, a uso e cospe chumbo. Se a forria faz a rima, que retrata o submundo. Ninguém afina nem simula, vai pra cima sem firula. É carabina, nego pula, dizima só medula. Essa sina não se anula e a chacina se acumula. Onde a PT tem mais poder do que a Dilma e o Lula. Dois na perna, um na nuca, leja louco, racha cuca. Não tem cão, caça com gato, ladrão, caça de bazuca. Vários sangra, poucos lucra, ajuda não vai chegar. Não sei se é briga, se é guerra, se é luta. Só sei que o bicho vai pegar. Uma rajada, clima de tensão. Explode granada, mais dois no coração. Cima da rapa, cai mais um no chão. Céu voando as balas, sempre Cosme da Minha. Só rajada, clima de tensão. Explode granada, mais dois no coração. Cima da rapa, pronto pra atacar. Correu pra matar. Hoje é uma arma tipo AK-47. Tô chapado no cadete, ouvindo rap no cassete. A guerra me abala, a pólvora exala. Eu vou cuspindo rimas, outros vão cuspindo bala. Os tem tesão por sangue desde o tempo de menino. Pois a dor é punheteira na orgia de assassino. Favela é high-tech, nos usou da Intratec. Se a cadeia é faculdade, a rua aqui é Fatec. Moleque maquinado com a mag e magnitude. Maquina no Maquiavel, seu príncipe dos rudes. As minas são terrestres, sempre atenta aí na trilha. Pois na ilha de Granada, dinamite é rainha. É clique, clique, clique, boom, vestígio de dundu. R7 vai filmando, R15, NR1. Tomo rum, Bacardi, misturado com uma fanta. Sacrifício é sagrado, pois a guerra aqui é santa. Uma rajada,